feliz e curtir o som junto com a CL. Tudo sangue bom. O bom é viver e ser feliz. Na, na, na, na, na, na, na. Quero ser feliz e curtir o som. Aqui é JR, mano, sangue bom. CL Aparecida, vem pra representar. A festa continua, o som é pra trincar. Sob o sol que brilha e bronzeia as mulheres. Calor do centro-oeste, os manos ouvem rap. Tem que ter estilo, vindo aqui no gueto. Do jeito de vestir, morada dos pretos. Louco sente o drama, pra quem nasceu da lama. Enfrenta a inveja dos mano, conversa dos fulano. Eu não me engano, Deus é bem mais forte. Com ele ninguém pode, pode. Observando tudo o que acontece. O Senhor é justo, dá pra quem merece. Leva minha vida em forma de protesto. No peso das palavras, andando pelo certo. Tô na minha casa, território em que piso. Longe dos fuxico, no olho tipo um cisco. Quero a presença de quem briga pela causa. Em favor do povo, fim do sofrimento. O processo é lento, estamos prontos pro arrebento. O clima ainda é tenso, o chicote estrala. Vindo da senzala, a voz negra que te fala. Quando o JR fala. Não sou nervoso, sou meio cabuloso. Eu vou rebar pros loucos, pros mano, pras mina. Faço minha rima miliano, miliano tô aí. Agora eu vou gravar o meu som, vocês vão escutar. Cola aí, chega aí, vem pra cá. Não vai se espantar, o rap que se espalhou. Não deu pra segurar, é muito bom ver os truta se animar. Sexta-feira vou encontrar os meus parceiros lá no bar. Subi na feira, é muito som, é muitas mina dançando. Os manos só olhando, se equipando. Abre a roda de break e vem dançando. O pavi passa o flé, o chão roda a moinha, faz um louco, bem louco. Assim eu vou saindo aos poucos. Eu vejo o panela de cabelo solto. Eu vejo o Maico grafitando, o Kleber, o Zói. Sexta-feira acabou, mas ali só é nós. Sábado eu vou sair, vou curtir, vou zoar. Quero ouvir o som, é só chegar. Quer curtir o som, é só chegar. Cê é la posse, é o meu lugar, é o meu lugar. Quer curtir o som, é só chegar. Levar o som, é só chegar. Quer curtir o som, é só chegar. Só chegar, só chegar. Mas os manos tá só, blá blá blá. Mas as mina quer só, blá blá blá. Mas os manos tá só, blá blá blá. Mas as mina quer só, blá, blá, blá. Essa noite eu vou sair. Essa noite eu vou sair. Atravessar a madrugada. Atravessar a madrugada. Eu e o meu camarada. Eu e o meu camarada. Polícia tem demais, demais. Mas não pega nada, não pega nada. Hoje eu sou da noite, da madrugada. Se liga na levada. Opala 72, papilando não tem boi. No painel interno, do humilhante. Gíria de gambé, insignificante. MP3 da Paine, o que vai rolar? Discovery G1, pode acreditar. Sem problema algum, pra quem curte som pesado. Saber chegar, cola aqui na sul, na norte, oeste, sudeste, pivete. Pega esse teste, olha esse carro, ouça esse som. Na, na, na, na, na, na, na, na. Nego Taíde chega já, JR, mano, lê. Bantu, a missão, WE. DJ Arthur, boa quem doer. O rap nacional nunca vai parar. Se depender da CL, dos mano que cola aqui, temos som pra miliano. Só pros mano, nunca pros fulano. Eu não me engano com você, que sobe nos palcos procurando nos envolver. FD pra você e quem te acompanha. O rap não é pra um, é pra nós. A maioria, a periferia. Vem pra noite, vem curtir. Se depender de mim, dedico esse rap à nossa família Aparecida, que aqui se faz presente. Salve, ho, salve, ho, salve, ho. A rapaziada, firmeza, os mano aqui da área. Malandro é malandro e mané é mané. O rap escorrega, mas sempre tá de pé. E sem desconversar, que o rap é o sonho, no momento é o que há. E tipo pra firmar, a banca tá que tá. Cheguei foi pra somar e não pra atrasar. Tem que ser humilde pra chegar e conquistar. O respeito prevalece em todo lugar. Só, só a família. CL é a sigla, a rima estiga. Liga uma pá de olho gordo sem grades. Todos que curtem o som, são só sangue bom que trinca. Liga uma pá de sangue bom. Mantém o respeito sem preconceito. Bata a mão no peito e me orgulho em ser daqui. CL é a minha área e sempre é assim. Hoje o que eu quero é ser feliz e curtir o som junto com a CL. Tudo tudo sangue bom. O bom é viver e ser feliz. Hoje o que eu quero é ser feliz e curtir o som.